pensamento imensurável, sentimento da dor que cobre o mundo e você diz que não tá vendo. Espero mil respostas, feridas estão expostas. O ser humano não abandona, a juventude vira as costas. Reflexão cruel, gosto amargo do fel. A alienação por aqui passou e fez o seu papel. Perdido sem perspectiva, a humanidade assim caminha à beira do abismo, ignorando a autoestima. É triste ter que entender, quem não faz só quer ver, não diz respeito a você. Então me explica o porquê. O preço pago no passado não foi suficiente, persistindo no erro, numa estrada decadente. Do filho da mãe África que chora, sufocado pelo preço do poder bélico, mundo afora. Ah, não ignora, desnutrição é foda, mas pra conquistar o mundo, ser humano vira bosta. Pura chacota, assim peço a Deus iluminar os filhos teus. Há muitos já não sabem o que fazem, o que será que aconteceu? Amor aqui padeceu, nem sequer te envolveu. Isso me lembra quando Hitler exterminou os judeus. Que ironia, hoje os próprios matam centenas de árabes na Palestina. Quem sucumbiu alucina, que valor tem a vida? Triste meio de uma história que não tem fim ainda. Se tudo é pela paz, eu não entendo mais. Tensão que gela a alma, a mente quase jaz. O caminho pra sabedoria é uma grande trilha. Quem prega o nirvana como fim do sofrimento da existência cíclica. Filosofia budista, sois boas e construtivas. Perdendo mais de duas decks, perseguindo hinduístas. Ha! Eu quero ver na fé, iluminado é aquele que diz ser só porque quer. Triste acreditar que o menino morreu pra nos salvar de um mundo destruído pelos seus. Ai, que mundo gira. Eu quero ver na fé, iluminado é aquele que diz ser só porque quer. Triste acreditar que o menino morreu pra nos salvar de um mundo destruído pelos seus. Miséria é a extensão do pensamento básico. Se não come, vira ladrão pra receber seus honorários. Lutando pela vida, nunca a melhor medida. Processo seletivo, a base de adrenalina. A trilha é uma arena onde o cifrão comanda as regras, impostas por um louco que decidiu tomar as rédeas. O mundo inteiro contra o diabo da Tasmânia. A solução final é investir na bomba atômica. Sempre ignorância, quem paga a discrepância. A terra toda treme para demonstrar sua ânsia. Tsunami, Katrina, vai sentir sua ira. O mundo não acaba, a espécie perde a vida. Pagando dia a dia o direito mal usado. Há quase uma era sendo refém do seu passado. Rápido pro presente, futuro inconsistente. A escravidão foi abolida, o preconceito é eminente. Ha, pra que tentar? A dor que cobre a pele cegamente humana. Difícil é fazer, mas é fácil falar. Todos sabem o porquê, só esquecem de aplicar. Umbigo é referência do centro do universo. Pro caralho conduz outros, quem alimenta o meu ego. Realeza versus clero, só pelo poder não tem afeto. Se sentir amor ao próximo, desce direto pro inferno. Os valores enterrados como coisa esquecida. O plano mestre agora é matar toda a família. Pobre menina rica, lamentável fase crítica. A que ponto chegamos pra nos livrar de uma rotina? Que valor tem a vida, parceiro? Nego faz tudo pela porra do dinheiro. Aí, precisa acordar desse pesadelo. Ai, que o mundo gira, eu quero ver na fé. Iluminado é aquele que diz ser só porque quer. Triste acreditar que o menino morreu.